Game Track Podcast. Começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 99, olha só, estamos chegando lá. E vamos lá para os participantes desse programa mais que bonito. Eu sou o Zabuzeta e essa minhoca aí tá dura. Que isso, meu? Cara, já começa baixo nível, né? Não é, cara, é influência do Madruga, cara. É, deve ser. Minhoca? Bota a culpa no Madruga. Esperando o Madruga participar pra ele se soltar. Sim, sim, sim. Eu causo esse efeito dessa pessoa. Tipo, eu tenho uma aura de buff. É. Fala, galera. Aqui é o Snake. Heavy Machine Gun. Boa. Aqui é o Madruga Jackson e... Mission complete! E aí, galera, aqui é o Excel e sobe no meu camelo. Sobe no meu camelo aí. Seu camelo tem uma ou duas corcundas? Porque no jogo só tem uma, né? Então lá é um dromedário. É, olha então. Bom, vamos aqui, aproveitando nossa edição especial aí de 99 edições ali. Por que não? E a gente vai falar sobre um joguinho, uma só série. Só um. Apenas 99 versões, né? É, nossa, é quase isso, cara. Em relação aos ports, são gigantescos as versões que tem por aí. Só não saiu ele pro PC da Xuxa, pro resto. Aquele que vem na memória, tá ligado? Uhum. Tá por aí mesmo. É. Bom, vamos falar hoje de Metal Slug, cara. E a gente nunca parou pra pensar, putz, a gente nunca falou de Metal Slug, que é uma série bacanuda, né, cara? Uma série que... Demais. É uma série que todo mundo teve contato com pelo menos uma versão. Acho que Contra é a base dele, mas ele é o mais popular nesse estilo, né? Com certeza. Até pela época que ele saiu, a facilidade de ter contato com ele, número de versões. Mas ele se tornou o jogo clássico que todo mundo, pelo menos, perdeu 2 minutos da sua vida jogando. Ah, 2 minutos é... 2 minutos. Não, foi no fliperama. Eu tô falando alguém que pegou e jogou e não gostou. Ah, só que... Mas eu acho meio difícil. Bom, vamos falar a respeito dessa obra linda, dessa série maravilhosa, depois do bloco de recados e o que estamos jogando. Vamos lá, sobe a música. Começando o nosso bloco de recados. Primeiro recado. Recadinho e depois a gente fala o que você tá jogando. Olha aí. Cara, o primeiro recado básico aqui é que na próxima edição, uma edição especial, talvez demore mais que 2 semanas pra ficar pronto. Mas aqui vai ser uma edição que vocês podem colaborar com o conteúdo que vai estar nela. Então é muito simples, né, Excel? Edição especialíssima. Então, galera, a edição, a 100ª edição. A gente já até alertou vocês, não alertou, mas pediu o auxílio de vocês para que mandassem pra gente momentos que vocês acharam históricos do Game Track. Uhum. Piadas que vocês gostaram, ou sem mesmo ser piadas, comentários que vocês acharam muito bons, algum serviço que a gente fez muito bem abalizado. Alguma gafe ridícula também. Não, tá valendo, pai. Tudo. Olha aí, cara, é muita coisa. A gente, por segurança, né? Como ninguém mandou nada ainda, por segurança, a gente tem um histórico ali de coisas já marcadas que a gente vai utilizar no podcast. Mas se você quiser adicionar conteúdo, e a gente vai ler o seu comentário a respeito desse conteúdo, dessa ou parte. Não. Olha só, a gente vai ler no próximo podcast, vai gravar aí, vai ficar bem bacana. E é isso, cara. Então, ajuda ainda. Se além de selecionar um momento que você achou legal e gostaria de relembrar ele. Travou o Excel. Ele caiu, gente. Bom, continuando o que ele ia falar, você tem algum momento memorável que você estava no banheiro assim, você deu risada e ajudou a sua prisão de ventre a sair? Graças a nós, né? Sim. Então manda pra gente, compartilha esse momento lindo com nós. É, cara, muita coisa. E se você quiser, olha só, vamos aproveitar aqui e colocar um adicional. Se você quiser mandar um áudio nos parabenizando pelas 100 edições, né? Ou mandando algum recado, mandando tipo, ah, me vê duas coxinhas de frango. Cara, pode fazer qualquer coisa. Manda o áudio pra gente tocar aqui no podcast de número 100. Olha aí, bem bacana, né? Bem bacanudo. Bacanudo. Cara, outro recado aqui, obviamente, é que eu e o Snake, a gente andou de carro esses dias, né, Snake? No meu Calhambeck. Ah, meu Calhambeck, bebê. E, cara, a gente falou sobre o que na última Co-op que a gente gravou de dentro do seu carro? Sobre carros memoráveis, né? Cara, carros memoráveis, a gente citou muita coisa. Tem um Fusquinha lá no meio. Tem. E olha só, eu acho que o Excel... Tem qualquer lugar, cara. Sim, eu acho que o Excel voltou. Acho que voltou de Fusca, né, Excel? Eu voltei de Fusca porque a internet tá complicada. A internet do Excel hoje não está colaborando. Se ele... Nem um pouco. Se ele sumir do nada, vocês já fiquem atentos. Se meu comentário tiver um leve corte e ele continuar... Saibam que foi a magia da edição. A magia da edição, e aí? Bom, passados os recados aqui, vamos agora para a jogatina. Eu vou aproveitar o nosso convidado especial, que faz muito tempo que não participa aqui, Madruga. Madruga, o que você tem jogado aí, cara? Essa quinzena, esse tempo, essa vida, sei lá. Essa vida que eu não participo. Cara, eu tenho jogado dois joguinhos muito bons. Um foi o Metal Gear Rising Revenge, ou Revenge Rising, eu sempre confundo essa palavra. Revenge After Rising? É. E cara, é Hack Slash, obviamente você curte, porque você é apaixonado por Hack Slash, como já falou numa edição que você falou de Devil May Cry, né? Sim, e cara, esse jogo, apesar de ter algumas cojimices, digamos assim, ele me surpreendeu bem, porque, tipo, foda-se o stealth, pra quem não gosta. Toma aí, ó, quer um Metal Gear que não seja stealth, que não tenha... É verdade, é um marco histórico da série, né? Sim, às vezes que ele te obriga a fazer o stealth, você vai lá, trucida o cara por trás, então... Não tem muito. Gente... Sim, cara, você enfia um troço, que é a tua espada ou a tua arma que você botar, troço, nas costas do cara e mata. Ô Madruga, agora me tira uma dúvida. Se fosse uma menina de biquíni no lugar do protagonista, você gostaria mais do jogo? Possivelmente. Principalmente se tivesse aquela tecnologia do Dead or Alive de... mexer peitos independentemente. É, isso tem, é verdade. Então se fosse uma mistura Bioshock, Dead or Alive, Bayonetta e Metal Gear Rising, você estaria no êxtase. Olha aí. Não, ele estaria jogando isso daí em Oculus Rift. Exatamente. Mas esse jogo já existe, alguma coisa parecida, chamada Oneshambara. Oneshambara, são é verdade. Japonesas com katanas e biquínis matando zumbis. É um hack, é justamente isso, cara. É. E tem a versão live action disso, que dá até medo. Você tá de sacanagem na versão live action. Cara, o que não tem versão live action de coisa japonesa, cara? É verdade. Desculpa a minha ignorância, gente. Às vezes eu sou um pouco inocente demais. Que juvenil, senhor. Demais, muito juvenil. Bom, mas voltando aqui pro jogo, cara, ele é muito bom porque a parte de ação dele é frenética, ajudado principalmente pelo tópico principal desse podcast, que é a música. A trilha sonora é absurda. Absurda, repetindo, absurda, enfim. Sim, cara, mas deixa eu perguntar uma parada. Eu tenho que perguntar, de Metal Gear eu ainda não joguei esse Rising. Tem calma aí, calma, só uma coisa. Tem a caixa. Tem a caixa. Aquela do Dota? Não, aquela que vem pra caixa, você também não. Nossa, não, a do Snake. Tem a caixa do Snake. Funciona? Sim. Ou é só referência? Não, funciona, você pode dar um stealthzinho com ela. Ai, que meu Deus. Enfim. Snake, deixa... você tá de sacanagem, o que você queria saber se tinha a caixa? É. Não, mas não é isso que eu ia perguntar. Com relação à história, tem algum nexo ou é simplesmente jogado assim? Não, é tipo um capítulo totalmente à parte que não tem nada a ver diretamente com Metal Gear. Então você diria que é simplesmente Kojima querendo ganhar dinheiro em cima do nome dele. Sim, exatamente, mas... Eu falo, esse cara é um gênio. É, porque é tipo... Cogênio. Raiden tá trabalhando como segurança de uma empresa que presta serviços. Tipo, você pode contratar o seu exército particular. Quem diria, né? Sair do Mortal Kombat pra isso. Aí ele é um ciborgue lá, o pessoal contrata e ele vai matando todo mundo que tá com outro cara. É basicamente isso. Ele vai enfrentando lá os inimigos que tem, como sempre, tem um russo. Tá ligado aquele live action, a gente falou live action, tá ligado aquele live action que só fã vai gostar? Ou quem é fã de Hack Slash vai gostar? Então, o Metal Gear Rising é isso, né? Não? Nem tanto, porque não tem muito a ver com o universo, não vai ter tanto fanservice assim, sem contar os Metal Gear, porque você, o primeiro chefe é o Metal Gear Rex. Algumas coisinhas você vai gostar, mas de resto não tem muita coisa. E o principal pra gente que odeia o Metal Metal Gear por causa disso, as cinemáticas do jogo são pequenas. Pequenas mesmo. Ou aquele robô Rex, se ele fosse um exterminador, ele seria um dinossauro, né? Sim, cara, é tão absurdo. Não, não é o Rex, é o Ray que aparece. Ele é tão absurdo que você dá um golpe de judô no Metal Gear. Metal Gear te dá um golpe, uma patada, você pega e joga. Tipo um golpe de judô mesmo. Vum. Mas não tem o que fazer mais, né, cara? Cara, depois disso, pra que você quer jogar com o Snake, cara? Ah. Toma essa, Snake. Eu nunca mais vou jogar com o Snake, né? Snake, você nunca vai vir gravar aqui em casa. A diferença é que ele precisou das mudanças ali, dos mecanismos ali pra ficar bom. O Snake, por natureza, entendeu? É, ele não tem um código modificado lá, o whatever. Não, não é modificado. Sei lá, eu não sei. Bom, enfim. Bom, e que mais você anda jogando aí, Madruga? E cara, estou jogando... Zerei antes dessa gravação, pra ser mais sincero. South Park, The Stick of Truth, cara. Olha só. Eu vou confessar aqui que eu nunca fui de acompanhar o South Park. Mas pelo que eu escutei, muita gente em podcast que eu escuto por aí, a galera tá elogiando pra caramba, assim, porque ele é praticamente um episódio gigantesco, né, cara? Com as mecânicas de RPG. Sim, e as mecânicas de RPG são fascinantes, porque elas funcionam, tem... Tipo, arma de longo alcance, arma de ataque melee, tem as habilidades. Por exemplo, tem o cara, o Butters, que é o lourinho lá, que sempre se ferra. Ele... Pia de bosta. Tipo, ele sempre leva a culpa. Ele quase nunca faz nada, sempre leva a culpa. E ele é um paladino, cara. Então ele tem uma habilidade lá que não gasta turno, que é ele te dá um tapinha nas costas e te cura. Cara, paladino tem que se fuder. Até o Daniel. Cara, Toma. Mas, cara, é muito bom, é muito bom. Muita referência aos episódios, ao universo de South Park. As partes do RPG são muito boas. E, cara, você... Sai traumatizado? Não sei, porque se você curte South Park, então tá no nível. Ah, mas, tá. Cara, pra você ter uma ideia, tem uma luta que você luta contra um gnomo, só que você está jogando na cama dos seus pais enquanto eles estão fazendo sexo. E você pode ouvir beleza. Os barulhos. Beleza, esse é o jogo que a sociedade precisa. Não, só uma coisa. Vai lá. Tem um Quick Time Event que você desvia do saco do teu pai. Oh, você tá de sacanagem. Não, porque você tá no meio da luta, aí o bonequinho começa a gritar. Aí só vem assim, mano, o saco vindo. Aí aperta o botão lá, aí aparece na tela os botões pra você fazer o Quick Time. Aí você desvia tipo Matrix. O saco do pai passa na cara, assim. Vida de South Park é normal, né, cara? Cara, eu tenho medo de pensar que Madruga ajudou no roteiro de South Park. Cara, mas ele mandou umas ideias. É, mandou ali, cara. Porque pelo menos uma cartinha ele mandou, né? Sim. E eu, porque assim, ó, eu nunca acompanhei, eu acho que assisti uns dois episódios, mas eu nunca peguei o feeling da parada. Eu ouvi falar assim que não adianta, se você não tiver aquele contato, não achar graça nas piadas, esse jogo não é pra você, né? Sim, se você não curte o humor de South Park, que é muito humor negro e de banheiro, você não vai gostar. Cara, você joga, tem uma fase que você joga dentro do cu. Vamos parar de spoiler, senhor, galera, mas... Não. Não é spoiler, cara. É fantástico. É tanta coisa, cara. Dentro do cu. Você acha Jesus no jogo e adiciona ele no Facebook. Sim. Ele ainda te dá um pingente pra você chamar ele como Summon no meio da luta. Boa. Cara, isso é fantástico. Jogue. E você, Snake, o que você andou jogando ou fechando, sei lá? Ainda não fechei, sim. Mas você tá jogando e já tá quase acabando, na verdade. Tô quase acabando. De terminar o BioShock, né? Uhum. Tô atentando, mas enquanto isso, em jogos mobile, né, digamos assim, sim, eu tô brincando com a versão do Metal Gear Solid 5 pra... Tem versão já pra mobile? É, ele é um, tipo um gerenciador, assim, de base, né? Então você é como qualquer jogo mobile quando sai de uma franquia. É, exatamente. Senhor dos Anéis, gerenciador de base, sei lá, gerenciador... Sim. Só que, eu tô gostando, assim, porque dá pra passar o tempo, assim, tem umas missõezinhas lá, você envia. É tipo aquele Tribal War, sabe? Ah, nossa, é bem o que imaginei mesmo. Só que não tem tribo inimiga que vai te atacar, né? Só tem as missões que você tem que cumprir, você envia teus soldados, ou você tem sucesso na missão ou você fracassa. trailer é bem feitinho, assim? É legalzinho. Parece que ele vai ter alguma inter-relação entre o conteúdo do Android ou do iOS, né? Uhum. Com o jogo... Talvez uma... De plataforma, assim, sim, né? Talvez aquilo que você consiga, assim, de achievement ou de colecionáveis, né? Você vai poder compartilhar entre essas plataformas de mobile. Vai ter bastante fita cassete, né? Sim. Jogo com informações, com história, com vários detalhezinhos, assim, né? É mais pra você agregar valor ao jogo, né? Uhum. Só que, tipo, mais pra você incrementar a história, assim. É, pra quem é fã ou pra quem tá no hype ali do jogo sem ser mesmo fã, talvez seja uma boa, né? Pra dar uma expandida no universo. Mas é divertido, cara. Dá pra perder um tempinho ali. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou que tava quase fechando o BioShock. Você ainda tá com essa ideia de pegar o 2 e jogar ele antes do Infinity? Cara, chega. Chega, né? Não, fecha chega de uma vez o jogo. É, cara, depois que acontece aquele momento específico, não tem mais vontade de jogar, né? É porque, tipo, chega, cara. Eu sim, quero sair daqui. Ele parece que foi estendido demais o finalzinho ali. Mas acho que essa é a intenção mesmo. Porque, sim, tipo, é tão claustrofóbico, você quer sair dali de algum jeito. E, cara, chega. É. Bom, deixa eu ver se o Excel aqui tá de volta. Bom, vamos lá, Excel. E agora com você que tá caindo direto aqui, galera, sabe? Mas tá caindo direto. O que você tem jogado nessa quinzena aí? Fora Pokémon. Eu tenho jogado fora Pokémon. Então, eu fechei hoje o Lego Senhor dos Anéis. Finalmente. Sim. Eu parei de tudo que eu tava, assim, eu peguei todo o tempo disponível que eu tinha ontem e hoje pra fechar esse jogo, pra você não me encher o saco na gravação. Sim, que é justo, cara. Eu falei, eu vou fechar isso aqui pra pelo menos falar que tu jogando outra coisa. Sim. E também aquele joguinho magnífico que você fez com a sua cara lá. Ah, nossa! Eu fiz uma versão. Verdade! Eu fiz uma versão jogando aquele 2048 lá, com meu rostinho bonito ou não. Mas eu fiquei triste com a minha pontuação. Porque o João, um amigo nosso em comum, fechou, né? Ele ganhou o jogo. Ganhou, né, cara? Eu nunca ganhei esse jogo ainda. Eu nunca vi aparecer o win na tela de cara... Ele conseguiu o máximo possível de pontos do jogo. Sim. Cara, esse jogo, digamos assim, ele é um jogo como se fosse uma versão mais simplificada, entre aspas, do Cubo Mágico, né? Exatamente. Cara, ele parece muito mágico. Quem quiser jogar vai estar linkado aqui embaixo. E quem conseguir a pontuação mais massa aqui, compartilhar até o episódio número 100, eu vou dar um joguinho lá no Steam pra vocês de até uns 10 reais. Enfim. Oh, o João vai ficar puto. Foda-se. Bom, ele não escuta mesmo, cara. Family Rola se fudeu. Toma aí. Então, o Lego Senhor dos Anéis, cara, eu gostei pra caramba de jogar ele. Da metade, vamos dizer assim, do Abismo de Helm pra frente. Não é bem a metade, mas enfim. Tem, assim, poucos momentos que eu achei, assim, fantásticos. É, eu acho que eles exploraram várias paradas mais, de momentos mais pensados na primeira. Até o Abismo de Helm eu achei muito da hora. Sim. Aí depois eu achei que ele caiu um pouquinho. Até porque, cara, sério, você jogar só com o Sam e o Frodo é um saco. Tinha uma versão do Senhor dos Anéis pro PlayStation 2 que você jogava um multiplayer, que era bem daorinha, por sinal. Só que também era um saco quando você tinha que jogar só com os hobbits, e aqui não está diferente, né? É. E depois das situações também ficou bem corrido. Eles cortaram a parte de Isengard, cortaram os Ents, eles cortaram bastante coisa pra acelerar o jogo. Parece que eles começaram a fazer o jogo, daí viram que ele ia ficar longo demais, e daí eles quiseram apressar o que eles estavam fazendo. É, por isso que eu falo assim, tipo, a parte mais memorável é a Sociedade do Anel, porque daí, tipo, você vê tudo assim, cara, é muito, muito legal. Depois sim, ele começa meio desandar. Tudo bem que o finalzinho ele consegue fechar bem, né? É, mais ou menos. É. Mas é um bom jogo. É um bom jogo, não deixa de ser um bom jogo. Uhum. A única coisa é que depois do Abismo de Helm eles começaram a apressar demais as coisas. Uhum. Mas continua sendo um ótimo jogo. As piadinhas também, por ter caído o número de momentos e tal, também diminuíram, mas continuaram muito boas. Sim. O Aragorn vestido de Jack Sparrow foi muito engraçado. É, muito foda. Bom, então vamos aqui para os meus dois joguinhos. O Titanfall, eu só vou, tipo, complementar o que eu disse na versão passada desse podcast. Tenho jogado bastante multiplayer, mas eu joguei a campanha com o Márcio Barrios lá do Drinking Play, e mais um ouvinte lá que participou com a gente lá, o Rafael. A gente jogou a campanha, eu pensei que seria uma coisa isolada, e é praticamente várias partidas multiplayer online onde a história é contada, mas é bem, bem rasa, assim, não tem muita novidade, assim, em relação a, nossa, que história foda, mas é legal pra você conseguir usar times, liberar algumas coisas pro multiplayer. Eu só vou comprar Titanfall quando lançarem um pack de skin pra botar o Eva Unidade 1, cara. É, aí sim, porra. Mas é difícil, né? Porque a dimensão deles é bem diferente, né? O mecha do Titanfall, ele é do tamanho do mecha do Pet Labor. É, por aí. Uhum. Mas, cara, eu acredito na comunidade, cara. É, por que não, né? É, mas é que a EA é muito fechada pra isso. Tem que tomar cuidado com os seus sonhos quando tem EA envolvida. E eu fechei. Tá vendo como é que é o Zabuz? Ele gosta de estragar a vida dos outros. Só tô falando a verdade, gente. Aí, ó, ainda bem que você desculpinha. Só verdade. Vejo pro lado bom, pelo menos não é a Blizzard. É verdade, cara, porque ultimamente a Blizzard, puto pariu. Eu tô tendo um ódio da Blizzard. Por que vocês estão com raiva da Blizzard, gente? Só porque ela quis processar o Snake? E, cara, olha aí, eu fechei o melhor jogo de Mario que eu já joguei na minha vida, que é o Mario, até o momento, no caso, que é o Super Mario 3D Land pra 3DS, cara. Que jogo fodástico, fantástico, tudo com ástico aí, cara, que é muito, muito foda. Cara, esse jogo é excelente, ele é, pra quem não tá ligado, né, é um jogo do Mario em 3D, né, de plataforma básica, assim, então ele tem muitos elementos do Super Mario 64, ele tem alguns elementos, eu acredito do um pouco, não do diretamente com envolvendo a gravidade dos planetas como tem no Mario Galaxy, né? Mas, cara, ele é excelente. Esse jogo é muito legal. Toda a temática das fases, o level design das fases é bem legal, assim, de explorar, cara. E você fechou ele rapidinho, né? Não, eu fechei ele rapidinho porque ele, assim, ele tem duas partes. A parte fácil e a parte hardcorezinha, assim. A parte fácil e a parte duplamente fácil. Sim. É. Não, é que, de fato, quando você... Acho que o Madruga vai saber me apoiar aqui nessa qual jogo que eu tô tentando lembrar. Que você vai explorar no Madruga? Olha só. Diga-me mais sobre isso. Bom, Madruga, qual que é o jogo que você fecha com o Mario e depois pode fechar com o Luigi? É o 3? Tipo, que tem... Não, o 3 você pode... Você joga com os dois, pode escolher. Entendi. Mas é o Super Mario Bros. É, que, tipo, você joga a versão normal com o Mario, digamos assim, e depois você joga as fases mais difíceis, talvez um pouco modificadas, com o Luigi, né? Depois que você fecha o básico ali, tem as fases especiais, cara. Aí sim, começa a ter nível um pouco mais de desafio. Não que são 8 mundos no básico, né? As fases ali, a partir do 5, o final do 5 em diante, já começa a ficar um pouquinho mais difícil, assim. Mas dá pra se divertir bastante, cara. É de longe o melhor jogo do Mario que eu já joguei na minha vida. Ele é foda. Mas e de perto? E de perto também, porque eu joguei ele... Ah, falando nisso, você viu que agora eu preciso jogar eu posso jogar um pouco mais de longe, porque eu comprei eu troquei... Ah, eu vi, tá sentindo a diferença já? Porra! Eu troquei meu 3DS pra um 3DS XL, cara, finalmente. E, cara, dá uma diferença do caralho jogar. Principalmente os shoulders. Cara, eu tenho a minha mão um pouco grande, pra aqueles shoulders muito próximos de direcionais que tinha na versão comum, né, do 3DS. E agora com essa versão XL, cara, é muito mais confortável, cara. Você dá vai pra... querer comprar o adesivinho junto comigo? Não, eu não vou comprar adesivo, eu vou... Ah, vai tomar seu cu. Não vou comprar adesivo, que o Excel, pra quem não sabe, o Excel tem... Vai deixar linkado aqui, se me lembrar. Não vou, não. Não, tem um lugar que vende adesivos pra você customizar. Adesivo pra você customizar computador, 3DS, sua mochila, sua cara. Enfim. Se você quiser. Enfim, essas são as nossas jogatinas dessa quinzena. Talvez pro Madruga não é essa quinzena, mas enfim. E a gente agora vai pro nosso podcast, então sobe o som. Aqui voltando pra falar dessa série maravilhosa, Metal Slug, né, cara, que foi desenvolvida e publicada pela SNK, que tá aí por trás de ótimos jogos, principalmente jogos que o Madruga gosta, né, cara, é o estilo de jogo que o Madruga gosta, né. Cara, Hentai? Oi? Eroge? 90% dos jogos fodas de arcades são da SNK, então fazer o quê? É mais fácil achar um jogo de arcade foda que não seja da SNK do que o contrário. É o mito dos arcades é SNK, né, velho? Pobre Neo Geo. Eu sei que tem relatos, assim, de muita gente que diz que, por exemplo, no Rio e São Paulo era mais comum achar arcade da SNK do que, por exemplo, Curitiba, Norte Paraná, era mais Capcom, não sei por quê. Pô, aqui, cara, todo bar tem um coffee um Metal Slug, alguma coisa. Caraca, Metal Slug no bar. É, mas sim, é verdade. Bem louco. Porque os pais deixam as crianças jogando quando tá enchendo o cu de cerveja, velho. É, encheu o cu de cachaça. É, o clássico é do clássico, que esse não pode faltar. O Street Fighter de rodoviária, que também tá em qualquer lugar, né? É. Mas... é aquele que tem bilhões de Hadouken no ar, né? É, esse mesmo. Nossa, sim, o Hack Mod 7. Madruga manja pacas. Bom, Metal Slug, cara, como eu já disse no começo, na abertura, né, desse podcast, ele é um, digamos assim, uma continuação espiritual do que Contra foi, né? O Contra é um jogo de plataforma com shooter, e o Metal Slug com certeza é uma... uma diferença. É, que ele tem mais upgrade, não sei. Não, que Metal Slug é extremamente mais fácil que Contra, que era impossível. Ah, Contra também tinha limitação técnica, né, cara? Não, mas... interessa, aquele jogo era impossível. É verdade. Eu acho, na minha opinião, pra nossa geração, a partir da nossa geração pra cá, o Metal Slug, ele se tornou mais popular que Contra, né? Porque Contra, ele já pega uma geração da nossa pra baixo, né? Mas o que eu falar, o Contra, ele é mais impossível pelo fato de não ter a possibilidade do continue na ficha. É, né? Olha aí. Porque senão você ia gastar tanto dinheiro quanto num no outro, cara. Cara, eram os tempos de Contra, eram tempos em que você tinha jogos pra macho. Jogo que você não tinha save, não tinha continue. Você tinha que ir ali, ó, na raça. Não tinha password, dependendo. Você tinha que zerar numa sentada. Ó, não, vamos discutir se hoje tem jogo difícil ou não, se antigamente tinha ou não. Mas vamos discutir aqui mais ou menos a quantidade de jogos que essa série tem, né, cara? Aqui na listagem que eu peguei aqui, são mais 50 jogos, na verdade são 50 ports, né? Tipo, jogos com ports, enfim, dá um total de 50 aqui. Se for considerar os jogos em si, ele deu um pouco, quase 20, né? Em relação aos ports, ele teve port pra dispositivo de Android, teve port pra celular exclusivo só no Japão, não teve, né, puta cara? Maguxa. São tempo é só havaiana, né? Olha aí. Deixa eu só perguntar uma coisinha aqui pra vocês. Bom, quero saber de vocês, se vocês começaram a jogar a série desde o começo ou vocês sem querer pegaram um jogo mais avançado e depois foi explorando a série? Eu comecei do 1. Eu comecei do 1 também. Eu também, cara, não tem. Pra mim, acho que o 1 também é o... ele pegou, ele popularizou muito no PlayStation pra mim. Cara, primeiro, é a plataforma em si, né? Uhum. Era muito acessível os jogos em relação às gerações anteriores. Então a gente terminava consumindo muito mais mídia de jogo. E, por consequência, uma gama maior de pessoas teve acesso ao jogo quando saiu, assim, já na primeira versão, né? É, pois é. Calma aí. PlayStation? Que é isso? Não, teve no PlayStation. Arcade? Ah, não, sim. Cara, meu primeiro contato com o Metal Slug foi no arcade, mas eu tô falando que como saiu pro PlayStation, aumentou a gama. Sim, eu só tive contato, assim, meus conhecidos, a gente só teve contato com isso, com o Metal Slug no videogame, cara, muito depois. A gente ficou até louco. Mas aí, tipo, que eu disse... caraca, tinha! Pô, ó, eu disse pra você que aqui não era tão popular os arcades. O Madruga, que caverna que você morava, velho? Nada. A gente, cara, aqui na minha, quando área, saiu a gente foi criado... foi criado arcade, cara. A gente quando saiu pro PlayStation, eu tinha e eu morava no cu de Minas. Cu de Minas? Sim, mas a gente não... aqui na minha área, a gente não tinha o costume de, tipo, sentar e ir na casa de um jogar. Era raramente a gente ia fazer isso. Tipo assim, a gente juntava e ia jogar um Mario Kart. A gente tinha locadora, não? Não, a gente ia tudo pro fliperama e se estapear no... É uma limitação da sua vida, né? Não no... Pô, cara, que amizade sem graça que você não chama seus amigos pra ir em casa, jogar um videogame. Nada, a gente se juntava no boteco da esquina pra jogar. Os caras se juntavam só pra assistir o jogo em casa, né? É uma ficha e uma dosezinha de cinquentinho. Pô, rolava morte, maluco. Tinha aqueles arcades que tinha o cinzeiro, né, entre os... com mancha ali, né? Sim, sempre, cara. Nego, nego disputava ficha. É. Tio, manda duas aí, quem perder paga as duas. É. Ô, Snake, e você, cara? Qual que foi o contato com a série? Então, foi com o arcade primeiramente, né? Daí, quando eu fui numa lojinha de jogos, assim, eu vi Metal Slug. Aí eu reconheço esse tanque, tá ligado? Aquele tanque icônico. É. Daí eu preciso comprar. Ah, mas você já era um garoto mais avançado. Você tinha seu videogame em casa, é isso? Eu tinha o meu PlayStation em casa, mas só que, né? Sabe como que é, né? 10 é mais fácil do que pagar. Naquela época da pirataria da Bahia ali era tensa, né? É, era 10 fichas ou um CD, né? É. Não, ficha naquela época era 30 ou 25 centavos, não lembro. Que paraíso fiscal era esse que você morava, cara, aí? Cara, pra mim ficha sempre foi. Cara, sempre. Cara, aqui na minha rua ficha é 50 centavos, cara, não, até hoje. Não, até hoje. Até hoje, pô. Porra, hein? Véi, aqui onde a mais barata tá R$2,50. Ah, mas é que o Snake só vai em fliperama de shopping também, né? Vocês estão falando de shopping. Não, eu tô falando botecão aqui, cara. Não, eu tô botecão, R$2,50. Não, R$2,50. Quando eu morava no Cu de Minas, o único acesso que a galera tinha era um flipper que tinha lá e todas as crianças da cidade iam lá, porque você não tinha nada pra fazer na cidade. Não tinha shopping, não tinha cinema, não tinha McDonald's. A diversão à noite era o pessoal ir na praça central da cidade. Eu sei, eu já morei em cidade pequena, sei exatamente como que é isso, cara. Então, e como tinha um flipper, o cara botava o preço que quisesse porque a galera ia pagar, velho. É verdade. Não tinha, cara, nada pra fazer nessa porra. Assim, cara, eu vendia garrafa de cerveja do meu tio pra trocar por ficha de fliperama. Então era R$1 a ficha lá, velho. Para não se estender nesse papo de quem jogava no fliperama, no console, enfim. Bom, outro destaque aqui nessa série que eu posso abordar é a seguinte. A série, ela teve, desde o primeiro jogo, muito essa pegada militar, obviamente, né? Porque tem todo esse lance de... Capaz. De arma, de exército, inimigo te atacando, enfim. Mas ao longo da série, ele foi pegando, às vezes, uma temática um pouco diferente, né? Dependendo do jogo, a temática vai se tornando diferente. No primeiro é totalmente militar, depois no segundo já começa a ter um vestígio um pouco de alienígena, depois no terceiro já vem zumbi, depois vem faraó, e cara, é muito louco. Não tem. Pensei que você ia falar faroeste. É, eu quase falei. Ah, mas no deserto dá pra considerar, né? Não. Sim, sim. Não. Não. Não. Faroeste, armas, não. Deserto. Não. Tá maluco, cara. Você tá confundindo. Deserto, inicialmente você confunde com árvore, depois você vai pensar no faroeste. Tá muito louco. Só um adendo, isso não foi uma conotação racista, tá, gente? É só o funcionamento da mente humana. O que eu falei de pensar em árvore quando você vê o deserto. Ah, tá, entendi. Xenófobo. Ah, mas os caras se vestem como pessoal do deserto. Como nômades. Até tem o dromedário lá, né? É, você vai lá... Eu foda-se, eu falo camelo. Você vai lá no Camel Slug. Você até perde ele quando você passa perto de uma poça d'água no começo da fase, porque ele para pra beber água e fica. Cara, eu achei isso muita sacanagem, velho. Não, e cara, essa série tem outro destaque que é foda, foda. Que são as animações, né? Não só da parte de tiro, pula, etc. Às vezes o inimigo tá deitado no chão, ele vem te atacar. Por exemplo, aqueles soldadinhos, cara. Ele tá escondido atrás de uma barricada e taca granada. Todo, tipo, meio que medroso, né, cara? É, e quando, cara, você, tipo, tá mole... E quando você dá mole assim, ele vem todo seco, dá uma facada em você, cara, ele muda já a expressão dele, é muito foda. Sim, o humor, cara, é muito caricato, é muito maneiro, assim. O cara vai lá no cover dele, aí vai te tacar a granada, ele faz tipo uma expressão de desespero, cara. Tipo, caraca, eu tenho que jogar logo, senão eu vou morrer. Não, e você mata. Quando você destrói o cover dele, né? Porque ele, não, agora eu tô protegido e tal, não sei o quê. Aí você vai atirando a barricada até que a barricada explode, né? Sim. Aí ele, ai, meu Deus. Quando então, você destrói os veículos que eles são também. Sim, abre, tipo, por exemplo, alguns tanques, sim, tipo, só o tanque fica, tipo, meio que desmontado. Aí sai o cara da escotilha, de escotilha, não sei se vocês estão metendo nome pra isso, mas sim. Sai o cara da escotilha ali, tipo, e tenta te atacar ainda, é muito foda. E também, cara, outra coisa que não tem como não falar, né, é que essa série, nesse estilo de arte na época, era único, né, cara, não tinha tudo, ou a maioria dos jogos era muito, não cartunesco, assim, ou era muito tentar ser realista, né, tipo, 3D, era uma coisa, a expressão dele, tipo, em forma de arte, olha só, essa palavra bonita. É, muito jogo. Jogos que estavam saindo na época, eles estavam... Querendo ser o 3D da vida, tá ligado? Querendo ser o mais realista possível, que força, tentando forçar gráfico, né? Ao contrário do próprio Metal Slug, que, nossa, cara, ele falou, não, nosso padrão é assim, cara, tanto que ele, se você pegar um jogo mais recente, tanto um jogo antigo, cara, todos eles são mesmo, assim, tipo, por isso que é interessante, porque não é um jogo que envelhece tanto, né? 2D, cartunesco, enfim. As armas, cara, as armas são bonitas demais, olha só, bonitas, porque é muito legal pegar as armas, né, Madruga? Cara, as armas são entidades. Quem que fala, cara? Quem que fala quando você pega as armas, cara? Eu não lembro. É tipo o narrador, sim. Tipo o narrador. Sim. Aquele. Como que é? Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Shotgun. Cara, é muito expressivo. É muito expressivo. Pegar aplicativo. Uma coisa maneira, assim, voltando um pouquinho à questão da arte também, a versão dos consoles, que essas versões de Play, elas tinham a galeria de arte do jogo. Sim! Ah, cara, isso era muito legal, cara. Saudade da época que tinha galeria de arte de graça, né? Não comprar artwork separado. Sim! Todos os jogos da SNK, King of Fighter, Metal Slug, todos tinham. E, cara, o character design que fazia antigamente, o design da SNK, cara, ele era muito, sim, muito foda. Sim, tanto que atualmente ele tá na Capcom, né? Tá ligado? Sim, sim. Infelizmente, quando deu aquela merda na SNK, a Capcom foi lá e deu um soco e capturou ele, cara. Sim, tá ligado? Aquela arte bem expressiva, meio quase realista do KOF, né? É esse, sim, cara que fazia. E tanto que quando a SNK meio que faliu, depois ela voltou das chamas, assim, das cinzas, na verdade. Da Chama é o contrário. É, ele foi, nossa, a Capcom falou, vem aqui, você é meu agora. Sim, sim. E, cara, tinha tudo. Eles mostravam, assim, tinha até a parada que, quando você vai pegar no jogo as armas, aparece, tipo, um quadradinho com a insígnia da arma. Sim. Aí, no artwork, aparecia como se fosse uma maleta e tinha, assim, os esquemas dela aberta. Ah, a arma por dentro era muito, muito bom. É que pra nós, assim, a gente não vê, sabe? O H, o C, enfim, as letras que representam as armas. As armas que tem aqui é a Heavy Machine Gun, Shotgun. Só um pouquinho. Vai lá, Snake. Heavy Machine Gun. Boa. A Shotgun, a Flame Shot, Enemy Chaser, que é a letra C, né? Sim. Cara, Iron Lizard, cara, pra mim era só um carrinho de controle remoto que explodia. Eu sabia que era. Sim, parece, cara. Parece que é. Cara, porque as duas rodinhas ali é muito louco. É, parece um carrinho, nunca sabia. Era um ratinho, né, cara? É, um rato. Remoto. Enfim. Cara, é porque a gente também tinha uma visão limitada pelos gráficos que eles disponibilizavam pra gente, pois né? É. Mas a ideia por trás era magnífica. Tanto que, como a Droga falou, o artwork é perfeito, né? Sim, sim. Aí tem a Dual Machine Guns, tem Drop Shot, tem a Super Grenade, que já envolve já a armas, tipo, as granadas, né? Tem a Zantetsu Sword, que é aquela... Quando a gente tem a faca normal, quando o inimigo tá perto, você pode dar um melee, né? E essa, quando você dá um melee, sai como se fosse um ponto roll do Zoro do One Piece, tá ligado? Sim, é tipo um upgrade temporário. Sim. Que você pega. Ou é aquele... O golpe do Ichigo, do Bleach. Ah, é verdade. Tem isso também. Além de você pegar as armas, tem os upgrades, né? Que você pode ficar gordo, pode pegar uma nuvem, pode pegar aquele macaquinho lá, cara. Tem um upgrade, assim. É, mas é uns power-ups. É, cara, foi muito foda a primeira vez que eu vi, cara. Você... Porque você sempre tá no jogo assim, aí vê um monte de item de comida, sim, aí tu sai pegando. E, cara, foi muito foda quando você sai pegando e você fica gordo. A partir uma bolota de segundo, de... terceiro que foi isso. Não, o segundo já tinha. Já tinha, né? O primeiro já era mais limitado. É só você resgatar os como que é o mesmo nome, Snake? Os quê? Os refugiados. Ah, os prisioneiros. POWs, né? Os POW. POWs, ou POW, também conhecido, né? Que é Prisoners of War. War. Ou mendigo. É, eu também, cara, pra mim era mendigo. Sempre era um mendigo, cara. Depois que a gente foi se tocar. Não, cara, era náufrago, velho. Né? Náufrago. Nossa, também. Dependendo da umas fases meio, tipo, parecido com região litorânea, né? Também tem essa interpretação. Mas o legal, depois que você pegava comida, é que ele não mudava só o teu aspecto de físico, né? Ele também mudava o aspecto da sua arma, né? Por exemplo. É verdade. Quando você ficava gordo, sua arma fica muito mais forte, mais dano. É, varia também um pouco a questão de que ele tem aquela granadinha, né? Que se você solta, ela bate no chão e sai rolando, né? Daí se você pega esse tiro de granada, ela vai quicando, assim, tipo, que nem um gordo mesmo, sabe? Pulando. Eu lembro, eu acho que a granada dos inimigos é diferente da sua, né? Como se fosse uma granada meio, tipo, do eixo contra a granada da aliança. Não sei, dos aliados, enfim. É, pra entender um pouquinho melhor, a granada americana com a granada alemã. Sim, porque a granada alemã é aquela que tinha aquele... O cabo, né? A alça. É. É, a sua é mais granada alemã do que a deles. Sim. Sim, sim. É muito interessante. A respeito dos veículos, né, cara, como você pode, obviamente, pegar, você pode pegar o tanque, né, que é a marca registrada dessa série, que é o Metal Slug. Você pode pegar mechas, que acho que a partir já do segundo já pode pegar mecha, né, cara? Não. Não, no primeiro tem. Tem, no primeiro não lembro. Que é aquele mecha canguru, assim, que você vai atirando pra baixo. Sim, aí depois eles aumentaram. Nossa, depois, cara, é uma putaria. Nessa fase, né? Eu tenho que falar que tem o inimigo mais idiota do mundo. Que é uma boca, uma draga gigante que vai comer uma torre infinita. Nossa, essa fase é muito foda. Muito pouco você fica tirando pra baixo. É muito caraca, simples. É do 2 isso. Mas não faz sentido uma arma de guerra que come uma torre. Cara, não faz sentido muita coisa nesse jogo. Cara, não faz sentido um mendigo cair do céu e te mandar Hadouken. Ei, verdade, toma essa. Outra coisa que tem... Na verdade, Camila tá pedindo pra não brigar, é por isso que eu vou ficar. Beleza. Outros veículos que tem nessa série, aviões, você pode pegar helicóptero, né? Só que helicóptero parece mais um Little Bird, né? Uma interpretação dos Little Bird, velho. Sim, tem submarino, tem o dromedário com arma no cangote. Tem, cara... Tem um mamute. Tem um mamute, é verdade. Quando tem um mamute, se você pega. Que você arranca ele do gelo à base de um tiro. É muito foda. E o Metal Slug, que é o tanquezinho, cara. Sim. Principal, ele é muito maneiro. Porque ele é todo expressivo. Ele agacha, cara. tanque. Sim, ele é a caixa, toma essa. Cara, ele a única coisa que eu não gostava dele era a metralhadora dele, que às vezes você tipo, só queria mover pra trás, mas queria continuar atirando pra frente, e ela obrigatoriamente ia pro lado que você movimentava. O pessoal, eles não tinham a ideia de ter dois analógicos, né, cara? O videogame já tinha dois analógicos, podia... É que pro fliperama não tem como colocar isso, mas tipo, pra quem tava no console, podia justamente fazer uma versão pra você usar o segundo analógico ali pra mirar, né, cara? Cara, seria muita diferença. Não sei. Ah, não sei, cara. Eu sei. Já tá, tipo, tão intrínseco essa parada com ele que... Não, você se acostuma porque é o jeito que você tem pra jogar, mas que seria melhor seria. E, cara, ele sofreu um upgrade no 5, que é muito maneiro, que ele vira basicamente um mecha mesmo. Ele ganha... faz um transformer ali, vira um mecha? Sim, ele vira um robôzão que ele fica com a metralhadora, vira o braço dele, aí você... Ele é mais controlável, como o Excel queria, e ele ganha um ataque melee também. Ele não, dá uma... É um Titan, cara. É, tipo, ele dá uma facada. O melhor que a cara dele é o canhão. Sim, a cara sim. do mecha. E se você usar ele abaixado, ele volta a ser um tanquezinho normal, Metal Slug. Cara, isso aqui tem que falar, cara. O Elephant Slug, cara, que ele come tipo uns chili e solta fogo pela tromba. E outro que você... Não sei se ele come ou ele acopla em algum lugar, olha só. É uma bateria e ele solta raio pela tromba, cara. Cara, o elefante dos veículos foi assim, o que eu achei que eles deixaram o visual mais fraco. Se você for analisar direitinho, ele é o que eles deixaram o visual mais realístico dentro dos verdade. Entre os veículos também. Ele tem toda a expressão, ele mexe o rabo bonitinho ali. Não só por isso, parece que o visual dele destoa um pouco do jogo, sabe? Uhum. Sim, é porque ele segue mais ou menos a parada dos mechas, dos veículos animais. Sim. Que o camelo também é bem... Não, mas se você ver, o camelo ele tá mais na ideia do traçado do jogo do que o próprio elefante. Sim, sim. E também, cara, tem uma empilhadeira, toma essa. Cara, quem não quis ir pra guerra com uma empilhadeira, fala cara, sério. Melhor coisa do mundo. E também a gente vai falar a respeito dos veículos, porque a temática das fases vão mudando. Às vezes tem fase que é, tipo, só linear mesmo em plataformas, às vezes tem fases que é embaixo d'água que precisa de submarino, ou às vezes em cima da água que vai um barquinho, no ar, no espaço, cara, tem muita coisa. Nossa, essa série do tem espaço, muita coisa. Aquele foguetezinho clássico, sim, né? Sim, muito maneiro. É muito, muito foda, cara. Você consegue umas fases até aqueles lança-granada, aqueles lança-foguetes que são dos inimigos. É muito foda. Então vamos pular pra próxima parte, que é a parte dos personagens, né, cara? Você controla o Marco, olha só. Como que é o Marco? O Rossi. Marco Rossi, o Tarma. Tarma Hoving, ele é do Japão, como é essa? Cara, tem melhor não. Por isso que tem esse nome lazarento, sim, né? Primeira coisa, cara, que tem que falar. A respeito em jogo da SNK, cara, eles têm o costume de fazer aquela ficha técnica do personagem, dizendo até qual que é o... qual que é o tipo sanguíneo do cara, cara. Não é só SNK, isso aí é um costume japonês. É bagulho de... o tipo sanguíneo influencia a personalidade. Eles têm essa crença pra eles. Por isso que eles fazem tudo. É, o que o cara gosta, o que o cara não gosta, o tipo sanguíneo... Isso tudo. E aí começa já com a Erika Samoto, a Fio, né, que é aquela de bonezinho e óculos, né, cara. Ela é bem... Ela é muito expressiva, só que ela tem um... Ela, das mulheres, acho que ela tem o ar mais delicado, né, cara. Eu acho... Sim, eu sempre escolhi ela. É. Cara, depois que ela apareceu nos jogos, eu vi muita gente começar a jogar só com ela. Cara, ela roubou a cena, assim, na minha opinião. Eu acho um sarro quando você seleciona ela, trinca o óculos dela, você já reparou? Sim. Tanto que ela virou... Ela foi o primeiro personagem de Metal Slug, se não me engano, a ser portado para outro jogo. No The King of Fighters 2000, ela é o strike reserva de um personagem que agora eu não lembro. Provavelmente desse do Ralph ou do Clark, porque tem não, essa não, mescla. Não. Ó, me fudi. Também tem, como eu falei, Ralph e Clark, da série KOF, né? Eles apareceram a partir do sexto jogo, né, cara? Então lá. É muito legal a forma deles, né, tipo, nesse jogo, né? Que o Ralph é todo... É uma forma chibi, né? O SD dos... E outra coisa dessa série, cara. Todo mundo tem uma boca gigante, né, cara? Eles vão dar risada com o queixo lá na barriga, tá ligado? Sim. Aí eles ficam bem parecidos com como eles eram no Ikari Warriors, que é o jogo original deles. Só que com a roupa característica da época do The King of Fighters 99, por aí. Só pra acrescentar informação, o nome dos prisioneiros de guerra, cara, é Ria Kutaro Ishimonji. Toma essa. Nossa. Tem o nome deles, cara. E, cara, outra coisa. No primeiro jogo, eu acho que tem aquele personagem que ele aparece em outras versões, não só humana, né? Que é o Alan O'Neill, né? Ah, o Alien. O Alien O'Neill. Cara, sim, ele é muito maneiro. Ele é muito foda, cara. Ele é um clássico vilão de Sessão da Tarde, né? De jogo, de filme de tiro, né? Burkutu. Uma M60 na mão, sim, né? Uma mão só, né? E a outra só segurando... Cara, melhor que só essa granada. M60 fosse o braço dele. Pois é. Nossa. Calma, ainda aí, vai... Aí ia ser o top dos top, tá ligado? Não, e cara, ele... Depois ele teve versão... robótica, teve o filho dele, cara, essa série tem vários personagens que, tipo, surgem de outra maneira, ou às vezes vem os descendentes dele, né, tipo, o vilão mesmo, que é o Donald Morden, né, que é aquele general, né, que ele era da... É engraçado que na história, assim, só pra complementar aqui, ele era mega bonzinho, assim, até que acho que assassinaram a filha dele, e a galera não fez nada, e ele falou... Você quer saber? Então vou criar o caos. Vou virar o Saddam Hussein. Sim, cara, ele é já apareço com ele mesmo. Saddam Hussein com uniforme nazista alemão, né? É verdade. E outra coisa, né, cara? O símbolo dos rebeldes, né, cara? Dos inimigos é como se fosse aquela esfera, só que com X, né, cara? Em vez de ser complementar com a suástica, né? É só uma limitação. Claro, né, cara? É uma... fazendo apologia ao nazismo, né? Ó a merda que dá. Cara, é muito foda. Porra, cara, ainda tem aqueles dois personagens esquecidos do Metal Slug 4, que era a... O Beavis e o Butthead? É a guria de cabelo rosa e o cara do cabelo azul. Natasha... Não. Trevor, alguma coisa no assim. No one cares. Nadia Castle e o Trevor Space, que é o cabelo azul, cabelo cinza. No cinza. One cares. Sim, olha. A única coisa maneira é que ele, pelo menos o cara, ele usava a faca no pé. Aí era legalzinha a animação do cara chegando perto e ele todo no pico. Cara, será que o Ralph e o Clark, eles tinham animação diferente pra golpe melee? Não lembro. Não, no Metal Slug 6, pelo menos, não. A única coisa que teve quando eles entraram é que começou a ter status. Status claro. O pessoal já falava, o Marco é mais forte. Ah, é verdade, o Ralph não morria no primeiro tiro, né? Ele entrou em Berserk até morrer, né? Sim, sim. Os outros, ele, o Ralph e o Clark tinham isso como default. Sim. Os outros podiam pegar um item pra ter essa mesma coisa. Ó. Oh. Eu lembro que tinha essa parada, que eu joguei um recente que tinha o Ralph e o Clark, acho que provavelmente no DS, o 7, né, que tem no DS. Sim. E, cara, é bem essa parada mesmo. Bom, a respeito da trilha sonora, né? Antes da trilha sonora, cara, tem que comentar isso. Puta que pariu. Cara, Metal Slug 3D no PlayStation 2, cara, quem que fez essa bosta? O mesmo, cara, que fez o Worm Ultimate Mayhem. É, que cara, é outra bosta, né, cara? Isso foi triste, porque eu tava passando assim, um dia eu tava passando numa banca de camelô, né? Aí eu vi assim, caraca, Metal Slug 3D, maluco. Aí fui, falei, dei um papo no cara lá da banquinha pra deixar eu testar lá, cara. E foi a maior decepção da minha vida. Que você testou, não comprou, pense bem. Esse de uma lápis. Ali, ó, a lábia mais um, né? Sabe o que é? Pô, foi tipo tristeza profunda, uma lágrima. Chorei num canto como um ninja silencioso depois que vi aquilo. Sim. Eu quero perguntar pra vocês, jogos preferidos, cara, de vocês, dessa série? Vamos lá, Madruga, você que é o mais hardcore aqui da galera, porque manja mais da série? Nossa, ó, cara. Toma essa. Porra. Olha a responsabilidade nas suas costas. Toma na sua cara. Eu gosto mais, se for eleger assim, Metal Slug X, cara. Só explica pra galera por que é Metal Slug X e é Metal Slug 10? A galera vai perguntar isso? Ou é só uma versão, às vezes... Não, galerinha. Dourada? Galerinha. Foi só uma versão do Metal Slug 2 que eles mudaram algumas coisas. Por exemplo, mudaram chefes de lugar, mudaram pontes secretos. Por exemplo, você atira numa placa, cai um item. Uhum. Foi só essas coisinhas assim que eles mudaram e eu acho que, se não me engano, eles botaram um final a mais. Você fazia algumas coisas lá e botava um final. É como se fosse um New Game Plus do 2. Sim, sim, por aí. Mas eu... Não sei porque essa coisa deu um pouquinho mais. A série nunca foi caça-nico, né, Snake? Machina. Pô, tá de sacanagem. Já, mano. Cara. E você, Snake? Vamos lá? Acho que eu fico no X mesmo, porque... Bom, se eu for pra parar pra pensar, na verdade é o 1, porque como eu tenho um pouquinho pro carinho maior, porque eu joguei, eu vi a artwork, então zerei aquilo lá milhares de vezes, assim. Sem falar que tem a icônica cena do Independence Day. Nossa, é verdade, cara. Vamos abrir esse tópico? Vamos fechar essa... Não, vamos corrigir fechar. Você. Ele é baseado no 2. No 2 que tem essa parada alienígena, no 1 tem ainda. Não, no 1 tem. Tem? Então eu tô pirando pra caralho. É o finalzinho do 1. Ah, tá, mas... por isso que depois fica essa parada meio louca. Isso, mas tá, vamos fechar aqui. Pra mim seria o 1, Excel, qual que seria o seu? Cara, eu ficaria entre o X e o do DS, hein? Eu ficaria com o 2 ou o primeiro, porque também foi a questão de jogar mais, assim. Mas o 2 eu acho muito foda, ainda mais você lembrou daquela, daquele chefão lá que sobe a torre lá, cara. Isso é muito, muito foda. É, o X e o do DS foram os que eu mais joguei, por isso que também eu usei como critério de escolha, né? Uhum. Porque a série, cronologicamente, ele vai até o 7, né, cara? Tipo, o 7 no DS, depois ele tem as versões absurdas lá, 3D, só a versão celular, enfim. Mas o que vale mesmo na cronologia correta da série, canônica, enfim, é do 1 ao 7, mas com as versões X ali só pra complementar, né? Ah, não, o que importa é no nosso coração. É, exatamente. Então, Isaac, você queria tirar uma conclusão a respeito das nossas... escolhas? Vamos puxar. Das suas escolhas, assim, ou então durante qualquer jogo, qual que foi o momento que você, assim, cara, que tem as cutscenes durante o jogo, né? Qual que foi o mais marcante pra vocês? Cutscenes? É que cutscenes é in-game, você tá tipo, forçando, né? É in-game, porra. Você falou, né? Tipo, é animação. É, no in-game, exatamente. Quando você tá lá, assim, tipo, tem uma cena lá, cai a calça do cara, você dá risada e ficou marcado na tua vida. Sei cara, lá. Eu gosto porque, eu gosto do, eu acho que é do 1 mesmo, por causa que tem a animação, quando você vai enfrentar o Neil lá, cara, ele é muito tenso, cara, porque ele dá aquela risada meio sarcástica, assim, meio sadomasoquista, assim, bem louco. E, cara, ele começa a atirar em você, tacar granada, enfim, é muito foda. Madruga? Você? É. Nossa. Você lembra de alguma coisa? Sim, é que faz muito tempo que a gente também não dá aquela dedicação pra série, né, cara? Não, cara, não é isso não. Eu jogo direto aqui, Metal Slug, no emulador, mas não tem esse, tipo, momento foda pra mim, tipo, único, né, que eu lembro aqui agora. Não tem aquela versão como, por exemplo, no Sunset Ride lá tem Bury With My Money. É, tipo, cara, já, o jogo já tá tão assim vivo que tudo pra mim é foda. Eu gosto muito, principalmente do 2, o 1, 2 e X, que são os 3 ali pra mim. Eu não consigo dizer assim um momento, não. Esse é foda. Uhum. É, tipo, sei lá, escolher entre filhos. Sei. É bem boa, boa. Pô, escolher entre filhos é fácil, velho. Normalmente eles preferem o menos bagunceiro. Que aquela cena também do final do 1, tem também no final do X, parece uma nave-mãe gigante, né, que deve ter um acordo lá do general com os alienígenas. Que pega o general? É, que pega o general, tá ligado? Cara, essa cutscene dele. É perfeita. Pronto, escolhi a minha. Escolheu não, daí... roubou. Roubei nada, o Snake me lembrou, ele fez um favor à minha pessoa, olha aí. Não, mas o melhor é quando você derrota tudo, porque, tipo, aparece um aviãozinho assim, porque daí os inimigos viram seu aliado temporariamente, né, pra lutar contra os alienígenas ali, aí o avião começa a parar tudo assim, tipo, quando ele vai dar um golpe final, a nave-mãe começa a carregar o laser dela, assim, aí vem um aviãozinho lá, e entra no tiro do laser, explode tudo, tá ligado? E cai o general amarrado naquelas placas de aço, assim, só de cueca. Aí todo mundo fica feliz, destruímos, derrotamos e tal, não sei o quê. Daí a placa cai em cima do cara, e, tipo, os soldados ficam, meu Deus, o general, ajuda ele. É muito foda, cara. Bom, vamos agora pra nossa parte de trilha sonora. Só comentar aqui que o desenvolvimento da música, né, da trilha sonora foi, acho que assim, era no começo responsável pela Nazca Corporation, que depois foi adquirida pela própria SNK, que virou uma banda da SNK, né? A música produzida propriamente pela SNK. Então é muito foda porque tem essa característica de música de SNK que você vê tanto em Metal Slug, King of Fighters e outros jogos da empresa, né, cara? Chamou os caras de pouco criativo, olha aí. Não é pouco criativo não, cara. Falou, cara. Olha só, o cara tá sacando palavras na minha boca, né? Vamos aqui já fazer os nossos pedidos de música. Excel, por favor, sua primeira música para esse podcast. Rapaz, primeira música Eu peguei lá do fundo do baú. Do primeiro jogo, né? Do primeiro jogo. A trilha sonora desse jogo é fodástica, cara. É cara, muito, a trilha muito sonora foda. Ela já começou boa desde o primeiro, né? Ele é um jogo carismático não só pelo level design, character design, mas o conjunto da obra é muito carismático, né? E a trilha sonora não se inclui fora disso, ela é magnífica. Então eu busquei a minha primeira música lá do primeiro jogo. Eu peguei a Final Attack. Final Attack, que é foda demais. Cara, é uma batida fodida. Eu acho ela muito massa mesmo. Sim, e tem todo aquele ar, né? Tipo, a batida dela tem todo aquele ar. O esquema dela, né? Tipo, tem todo aquele ar de fase final, né? De decisão, né? Exato. Então, cara, não poderia ser diferente a minha escolha. E ele tá na maioria dos jogos, né? Se não estiverem todos, né? Sim, algumas músicas, elas só são remasterizadas, remixadas. Sim, rearranjadas. Rearranjadas e fazem aparições durante a série inteira, né? É muito bacana, cara. Então vamos lá, então, pau na caixa? Pau na caixa. Pau na caixa, vamos lá. Com o mesmo estilo épico da trilha sonora que ele tem, né? A Gerhard City, que é a missão 5, acho que é a última missão que tem, né? Do primeiro Metal Slug, se não tô enganado. O jogo é, entre aspas, curto, só que você acaba perdendo muito tempo, porque você morre, você volta. Porra, você morre demais. Os créditos. Então, por mais que ele seja curto, a dificuldade dele é gigante, né? Cara, se você já viu uma trilha sonora meio frenética, assim, por exemplo, em outros jogos da SNK, é por conta dessa pegada, né? A produção em relação às músicas do Metal Slug, né? Tipo, Nazca Corporation, muito, muito foda, né, cara? Então vamos lá, pau na caixa? Pau na caixa. Vamos lá, pau na caixa. We'll be right back. Guga, qual que será a sua música, cara? Sua primeira música? Então, pra começar, eu vou pegar a música icônica, principalmente do segundo jogo do X, que é aquela música do começo da segunda fase, a Judgment. Começo da carreira do Backstreet Boys, né? Bye, bye. Não, vai, vai, para. Essa é a NSYNC. Nossa, tá sabendo, hein? Véi, quando você vai zoar, você tem que ter conhecimento pra zoeira. Vai zoar com gosto, né, cara? Exato, você tem que zoar com conhecimento de causa. Mas Metal Slug X... Cara, essa música é muito maneira porque ela começa com a guitarrona pesada, aí depois começa começa uma coisa assim meio... uma gaita árabe, que dá bem esse tipo de clima de deserto, Arábia. É verdade. É muito foda, muito foda. Então vamos lá, pau na caixa. Então toca aí, Judgment. Vamos lá pra minha música, primeira música desse podcast, cara. Eu vou pegar lá do Metal Slug 2, que eu vou pegar só o theme, né, no caso, só o theme desse jogo maravilhoso, cara, que Metal Slug é, o 2, né. E, cara, essa trilha pra mim é a trilha definitiva da série, cara. Não tem, é muito, muito legal. Ah, cara, sério, eu escuto essa música, vem Heavy Machine Gun! Missão complete, as todas as frases é bonitas. É muito característico, né, sim, cara? Sim, é muito foda. Então, vamos lá, pau na caixa! We'll be right back. Mike, agora vamos lá pra sua segunda e última escolha. Minha segunda e última escolha, cara, Metal Slug 2. Também é, ó, não sei bem se é uma continuação, se é uma... Como que é que pode falar? Game Plus, né? É verdade, né? Porque não é do Metal Slug 2 especificamente, né? É, ele também... É aquilo que a gente falou, né? A trilha sonora dele se repete em vários outros jogos, né? Sim. Da série. Só que essa daí é a Back to China. Back to China. E tem todo, obviamente, o lance bem ambientado. Todos aqueles instrumentos que lembram muito a cultura de lá, né? Não tem como não ouvir essa música e não pensar na China, né? Sim, é muito, muito legal, cara. Olha só, o Excel voltou agora como ninja, né? É, ó. Como ninja. Ninja chinês, não existe ninja chinês, gente. Não, ninja é japonês. Okay. É. Ok. Ok, então vamos lá, pau na caixa. Você agora, antes que você caia, resolva dar o tempo de pegar a ficha, né? Sim. De lá pedir o tio mais um crédito. O Excel tá caindo porque ele tá perdendo todos os créditos, tá ligado? Tá foda. Então, qual que vai ser a sua segunda e última música? E ele caiu. Excel, eu gostaria de saber, por você, qual que é a sua última música pra esse podcast? Cara, a minha última música eu trouxe diretamente do Metal Slug 3. Olha aí. É uma música que eu achei bem icônica no jogo. Eu achei assim que ela se destacou das demais pela batida e tal, ficou uma remixagem legal, que é a Midnight Wandering. Sério, a trilha sonora desse jogo é fodástica. A gente não sabe como até agora a gente não tinha falado de Metal Slug aqui no Game Track, né? É verdade, como a gente passou 99 episódios sem comentar, né? Ou 8 episódios. Sim. Mas ela é uma ótima música. Eu não sei vocês, mas eu tive bastante contato com o 3. Eu tô jogando um pouco ele no Steam e é muito legal, porque é verdade, cara. A gente vai comentar, a gente comentou nesse podcast, mas só deixa eu relembrar aqui pra vocês. A série, ela foi mudando um pouco o rumo, né? No começo teve só uma pegada mais militar, depois ela foi pegando aquela temática meio de zumbi, de maldição de faraó, depois de alienígena, né, cara? É uma loucura. A série foi se nerdeando. Sim, exatamente. Nerdeando foi... é uma palavra muito... muito boa. Sabe o que é uma palavra muito boa também? Toca aí. Tigela. Tigela. Fala tigela aí pra gente tocar música aí. É pau na caixa. Zabza. Oi! A galera não tem noção, cara. Esse podcast, pra quem tá gravando, cara, tá sendo um inferno, porque as internets do Madruga, do Excel, tá tensa, cara. Mas a gente mantém-se firme e forte, né, Snake? Firme e forte, esse cast vai sair. Pode ficar tranquilo, pessoal. Bom, então, qual que vai ser sua música aí? A minha última escolha aqui é do Metal Slug 3, que eu peguei recentemente a versão no Steam. Eu fiquei triste, cara, porque faz já um tempo que saiu, quando saiu as versões de PC, saiu a Complete, né? E eu não sei por que no Steam não saiu a Complete em vez de sair só a 3, né, cara? É muito caça-níquel, né? Ué. Né? Conhece ainda. Enfim, SNK, caça-níquel, enfim. SNK mais Gabe? Nossa. Tá sentindo? Tô sentindo. E, cara, então o Metal Slug 3 tem trilha sonora fodástica também. E eu vou pegar aqui a música Blue Water Fangs. Então, vamos lá. Pau na caixa. Seria a sua segunda música, cara? Então, minha segunda música, já que o pessoal não escolheu muito os jogos mais avançados. É porque a gente não teve tanto contato com os mais avançados, cara. Você que se aprofundou na série. Sim, você, você que falou aí que curtia o 7, mas nem escolheu a música 7 ali. Não, velho, eu falei o X e o DDS. De DS é o 7. Ah, velho. Fuder, eu não guardei por número, guardei que era o de DS. Pronto, vai lá, Madu, continue, por favor. Eu vou escolher um do Metal Slug 5, cara. Metal Slug 5, ó. Cara, Metal Slug 5, ele tem qual pegada mesmo? Tipo, porque essa música que se pegou dá um sentido que é na África, né? Até pelo nome dela. Sim, é porque ele começa da primeira fase. Sim. Que é tipo uma floresta, assim, que lembra bem as florestas africanas, que é toda fechada, assim. Aquelas florestas do Congo. É, só que, cara, do nada, começa a vir um bagulho muito doido, que são uns inimigos indígenas que eles parecem da América Central. Nossa, cara, tipo, a loucura ali, da série, cara. É, tipo, tá tudo por ali. Rapaz, tipo os maias e tal. É, os caras usam umas máscaras, umas máscaras, tipo... Aquela máscara do Crash, lembra? É. Pô, aquela era boa, hein? Pô, meu sonho é ter uma máscara do Crash pendurada na parede. Uma coisa muito legal que incluíram nesse jogo foi a rasteirinha, cara, que você agora pode ir deslizando. Era muito maneiro. O dash rasteiro. Sim, você tem que botar pra baixo e apertar o botão do pulo, ele dá um dash assim. Aí é muito maneiro, tu tá lá, uma porrada de inimigo, tu pega a Heavy Machine Gun, dá um dash desse e vai matando todo mundo, cara. É muito awesome. Muito é muito awesome. Anos 80, né? É. Sim, cara. É muito se anos 80, sair derrapando no chão com a metralhadora e matar todo mundo. Se desse um bullet time e, sei lá, tocasse Tina Turner, alguma merda. Se houvesse um item de arma que fosse um arco e flecha, nossa. Ô, meu cu vezes dois. É muito foda. Então, toca aí. Então toca aí o tema do Metal Slug 5, Heavy Africa. Vamos lá, então, pau na caixa. We'll be right back. Então vamos encerrando esse podcast, que a gravação foi uma zoeira sem limites, né, Snake? Pois é, ficou meio conturbado, né? Não, foi conturbado porque os serviços de internet, tanto do Madruga Jackson e também do Excel, andaram zoando. Pode ser que o Excel surja aqui do nada, mas então, porque tá foda, cara. Mas eu dou o tchau por eles, eles vão estar agradecendo. O Madruga com certeza vai dar uma encoxada por trás de todo mundo. Sim, né? Cara, ele precisa. Dá aquele tapa na bunda, assim, sabe? Tipo, cara, bitslap. Bitslap, exatamente. Cara, realmente a gente queria ter que o podcast de fato tivesse sido gravado com todo mundo participando integralmente, né? Porque todas as opiniões são bem relevantes, assim, então a gente gosta bastante de compartilhar as informações. Agora só vou, só pra esse encerramento aqui, vou invocar Excel, que caiu muitas vezes no podcast! Yay! Ei, tomara que você não caia de novo, mas aqui nesse podcast a gente gostaria de agradecer a todos que participaram, todos vocês que ouviram. Mande, por favor, os seus comentários a respeito desse podcast, né? Vocês podem perceber que ao longo desse podcast a gente meio que se focou até no máximo quinto jogo, né? Porque são os que a gente mais teve contato. Mas se você teve contato com os jogos celular que saiu no Japão, 6, 7 de DS, vocês podem deixar aí nos comentários, né, Excel? Exatamente, deixem nos comentários, sim. Falem coisas que vocês acharam interessantes, nossa. Série que a gente não comentou, uhum. Ou coisas que a gente comentou, mas vocês não gostaram, preferiam que tivesse dado se atenção. Se você quer que o Excel troque a internet dele pra uma outra melhor. Tá uma enquete aí, você quer que eu troque minha internet, você liga pra 0815-14. Se não quiser que eu troque, liga pra 0815-13. Lag, exatamente. Ó, outra coisa é que o nosso podcast fica por aqui, então você pode mandar comentários, e-mails para gamedrag@levelmais.com. Lembre-se de ajudar-nos a montar o Game Track número 100, dizendo quais são as suas você... perguntas no nosso SKFM. Sim, SKFM. Vamos selecionar uma pergunta aqui rapidinho? Vamos. Vamos lá, se você não cair. Deixa eu pegar aqui rapidão. Olha só, uma pergunta envolvendo o nosso podcast. O Game Track é um jogo na pista ou é uma pista num jogo? Olha que filosofia de boteco. Olha só, rapaz. Essa pergunta é complexa pra se responder assim. Sim. Rapidamente. É. Ó, o co-op dá pra dizer que é um videolog na pista. Videolog na pista, é verdade. Pelo menos um episódio. Sim. Só número 15, tá o link aqui embaixo. Na verdade, você pode assistir o vídeo aqui nesse post. Então, cara, é que assim, normalmente quando você vai pesquisar trilhas sonoras, você pode pesquisar como soundtrack, né? Soundtrack, ele vale como faixa, né? Pista, faixa. É, pista sonora. É, e quando, cara, você falar, toca aquela faixa. Game Track é muito mais do que uma pista ou do que um jogo, ele é uma filosofia de vida. Exatamente, ali. Porque você pode fazer várias interpretações. E esse, cara, e sai tudo nessa lindeza, nessa delícia aqui, que é o nosso podcast Game Track, que faz uma mescla de game music com soundtrack, por isso saiu o Game Track. Toma essa. Você vê que é um brainstorm, assim, né? É. Foi horas e horas. Não, foi eu. Falei assim, vai ser Game Track, pronto, acabou. A gente vai dizer mais detalhes. É mais ou menos assim que saiu o slogan também, aumente o volume do seu videogame. Sim, porque a gente tava... Peraí, como assim? Ah, o Excel, vai lá, aumenta o volume do seu videogame e fala aí. Eu, opa, ó. Exatamente, falando, ô, cara, sabe uma coisa que a gente não tem, que a gente precisa urgente? Uma logo pra gente falar assim que a gente ir, né? É, uma abertura ali, icônica. Uma abertura que seja igual em todos os podcasts. Uhum. Como que a gente vai fazer? Daí eu soltei uma... Tem uns aí, que são alfa, ah, não, peraí. Não é. Aí o Zabza falou que já existia uma similar. É. Aí eu, droga. E se a gente fizesse só assim? Aí ele, oh, uau. Não, não falei fechou, fez uau, é essa. E daí a gente foi comemorar almoçando um pratão de comida. Foi legal. Um bom dia. Foi. Outra coisa. Sim. Outra coisa. No nosso podcast número 100, a gente vai falar a respeito do que foi esse período gravando Game Track. Vocês vão saber muitos, alguns outros detalhes. Quem a gente odeia gravar. A origem, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quem a gente chamou um milhão de vezes, quem a gente chamou uma vez não chama mais. Vocês vão saber de tudo, cara. Pô, vocês vão saber, cara. Eu vou trazer números. Cara, vocês vão saber o número da próxima Mega Sena. Olha só. Ou do jogo que eu tô perdendo lá no Game Track de Jogatina Edition que o Snake disse. A data do lançamento dele, no caso. Jogo do Chuva na Palm. A SEGA tem que fazer isso. Tá, enfim, vocês vão saber um pouco mais desses detalhes no nosso próximo Game Track. Então ficamos por aqui, até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Até o próximo level. Mission complete!